Menina da Mulher. Como é que é? Essa força aí. Agora estou com o teu abraço, velho. O sucesso tá aí te esperando. Vai de encontro a ele, velhão. Muita força aí. Tô torcendo por você. Um abraço. Agradeço primeiramente a Deus, moro? A minha mãe por ter me colocado no mundo. A todos que acreditaram no nosso trabalho. Sem sombra de dúvidas, moro? Muito obrigado. Ao Mano Elianá de Mogi, Conexão Carandiru original. Vincenzo Parisi, o italiano, parceiro de muitas lutas, com violão. Aqueles que me incentivaram, me aplaudiram nos shows internos do Carandiru, pelos pavilhões 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nos 7 pavilhões da casa de detenção, quem me viu verás. Aqueles que me deram força na penitenciária do estado, quando eu era do grupo Presidiários do Rap. Aliando forças, mano, o microfone nos armou, moro? Assim como nós, muitos vão conseguir. Tem que ter fé, muita fé, e jamais desistir. Da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 50, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, dedicado às vítimas da violência social e da negligência policial. Esteja em paz, meu irmão Nanau. Ao complô, Grandmaster Duda, DJ Ratinho, DJ Luciano, obrigado pela força, guerreiros. Sandrinho Paulista, Mel Produções e sua equipe, firmezeira total. Pedrinho Sem Braço, Lica, Cobra, Cachorrão, Edgar Vida Louca, Funk Buias, África Brasil, Fantasma, Tainá, Benê Grafiteiro, Ponte Preta é o time, guerreiro. Universal, Jô, Suiná, Fortaleza, Flamenguinho, Unidos do Morro, Santos do Macedônia. Aí, a todos os técnicos de futebol por valorizar o esporte nas periferias e levar o entretenimento ao nosso povo, parabéns. Tati Mina Firmeza, os manos da equipe São Balanço, parceiro Mandrake, viagem no hip hop. Aos rappers, na correria, realidade do gueto, RDG, armas verbais, sabedoria de vida, único domínio, em prol da favela. As minas no estilo original, revolução da mulher brasileira. O espaço tende a crescer, sejam bem-vindas. Fernando FF, Fernando Fred Sobrevivente, os manos da Fundão, Vida Louca, Fernandinho Beatbox, Lennox UBC, corrida comigo em vários dos shows, Deide, Marcão, a banca Armados de Microfone, minha família. Aqueles que não acreditaram no meu trabalho e me abandonaram no caminho, aê, pra vocês uma só palavra, eu consegui. A família Diplomatas, não me esqueci de vocês. Eliana, Negro Sul, Pantera, Wilson, mais uma vez, Tainá, você é merecedora de ser lembrada. Clay, Atividade FM, a todas as comunitárias, sem vocês o rap não teria força. Aos manos que se encontram do outro lado dos muros, tenham fé, muita fé. A minha guerreira Silvânia, morou? Valeu pela força. Senhor Vanderlei, a PTS, Marquinhos Escolta, Cássia, Senhor Braga, Hernani, Giovanni, Inedilo, firmezeira total. Senhor Valdemar, por atencionar o preso no submundo chamado casa de detenção, por valorizar o preso armado de microfone nas mãos. A Rimac, Sanches e Gonçalves ajudaram pra caramba quando eu fiquei guardado por muitos anos. Claudinho, Bacana, Jardim Maria Sampaio, Chechel, Jardim Leme, WJ, William, MCL, Capão Redondo, Silvio Sampaio, Tereza, Parque São Joaquim, Eledi, Mitsutani, Inocop, Casa Branca, Guacuri, Pirajussara, Diadema, Yeldon, firma, Tobias da Vai Vai, meu padrinho. A todas as torcidas, o que liga é a paz nos estádios. Aí, covarde, sua arma é a língua, pilantra. Você não conseguiu me derrubar. A direção da casa de detenção de São Paulo, no tempo que lá eu estava detido, morou por acreditar no meu trabalho. Ao Dr. Luiz Otávio, juiz corregedor de São Paulo, por ter acreditado na ressocialização do preso através dos microfones. Infelizmente usaram de má fé, doutor. Eu também me prejudiquei, mas há males que vêm pra bem. Aos manos que correram comigo quando eu precisei, finado sequestro, Bilica, Azul, Pastel, Valdir, GG, Manga, Maurício MC, acredito em você, parceiro. Se precisar de mim, pode me procurar. Você fez muito por minha pessoa. Um grande abraço, irmão. Aê, Daniel Sansi, espero que o Núcleo Negro não tenha acabado. Vai em frente, porque o seu talento tá guardado. Chiquinho do Leme, e a todos que acreditaram no meu trabalho, a todos que acreditaram na ressocialização do preso, a todos que acreditaram, morou, mano? Nos manos armados de microfone. Me liga a paz. Aí, ô Ratinho, a gente não pode deixar de ligar, moro, mano? Eu falei de todo mundo, só não falei, Grandmaster Duda, da minha família e das pessoas que apoiam o meu trabalho na periferia. Aí, as minas que fazem parte do fã-clube, a saudade é demais, certo? Aí, João do Mangue, não me esqueci de você. A minha família, Dona Noemi e minha mãe, eu já citei no começo da fita. Agora as minhas irmãs, Eliene, Luciene, Vanessa e Vanusa. Ao meu irmão Noel, as minhas filhas Sabrina, Tamara e Daniela. Ao meu pivetinho Gabriel, que tá chegando no mundo aí. Aos meus sobrinhos, Wanderson, Dino e Thaís. A minha sobrinha Débora. A todas as favelas, a todas as periferias. Espero não ter me esquecido de ninguém. Aí, valeu, DJ Ratinho na área. Obrigado, Deus, por me abençoar e em me acreditar. Ó meu filho Carlos Eduardo, pai te ama, filhão. Valeu Marcão, Décio, Amilca, Vinícius, rapaziada da Sander. Valeu Sandrinho, valeu Claudinha, valeu Júnior, rapaziada da Mel. Aí, valeu Super, grande Cris. A minha família, Daiane, Júnior, meus irmãos. Dona Tânia, seu venil dos meus pais, obrigado. Valeu meu mano Joas, vai nas corridas aí, hein, velho. É o que liga, Juninho, Lolô, Ronaldo, Fabinho, Magrão, rapaziada da Água Funda. Valeu, rapaziada. Aí, rapaziada da 24 de maio, São Bento. A todos que colaboram e lutam pelo rap nacional. Valeu, mano. Paz. Caralho. Nossa. E aí? Comprar bagulho, só comprar comida. O bagulho tá fumando. Comprar o quê, caralho? Comida, eu tô com fome, porra. Ah, meu. Tô aqui desde as 8 da manhã. Então, você tá com fome também. Você quer queijo prato ou mussarela? Cara.